2850 estabilizando o curso do localizador, senhor. 2850 da TAM completa sinal, estou reunindo 8.95. 8.95, uma boa noite. Boa noite. Questioner 6310, desce para 2000 pés, 1003 de ajuste. Autorizada final e detectei reporte estabilizado. Desce para 2000, 1003 no ajuste, reporte estabilizado LS 6310. Autorizaria para o do externo para o 6310? 8, vai passar Simbra baixado e travado. Entende, 6310. 120 graus com 8 nós, ajuste agora é padrão. Ok, autorizado o pouso na 10, até 3858. Salvador, gol 1613, pushback acionamento na 4. 1613, tem nível pushback acionamento, chame pronto, táxi. Chamarei 1-3, obrigado. TAM 3858 no solo AUSH 58, direita, solo 121 decimal 9, TAM despedindo, solo 53, solo 121 decimal 9 agora. 219, obrigado. Alô, Salvador, é o TAM 3858, livrou na Fox, na sua escuta. 3858, está autorizado o táxi via Alfa, reportando 11-2GS. Sim, via Alfa, reportaremos antes da Juliette, então 3858. Uno 613 para o táxi, 132 a bordo, 1350 Campinas. Gol 1613, está autorizado o táxi via Tuxley Indiano. Quando estiver a 10, chame torre 118-95, o ajuste de altímetro no 013. 1013, via Índia, pronto, 1895, 13, obrigado, bom trabalho. Estabilizado o localizador, ILS 10, 6310. Né, 6310, torre 118. 295, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Xanero 6310, ILS 10. Oxenem 6310, continue a aproximação, ajuste padrão, reporte abaixado e tralado. 21093, reportar abaixado, checado 6310. Embaixado checado, 6310. Jetner 6310, autorizado pouso pistão 10, vento 120 graus com 10 nós. Nível pouso 10, Oceaner 6310. 6-1-3, visual, qual é a boia da Avianca na curta final da pista no zero? Visual, 1-3. Após pouso do tráfego ali, mantém cabeceira no zero. Após zero, base ali, mantém no zero, agora bem no 3. Tá, 8-8-5. 2 foi onde para descer da 1-5-0, bora mais. 662, a sua identificação foi Duna, 3.000 pés ajustado, 1013. Duna, 3.000, 1013, dá 3.000, é 2, hein? Na 6310, no som das 2200, direita, sol, 121, décimo 9. Direita, 219, 63, décimo 0. Sol, Salvador, boa noite, Oxenero, 6310, visão. É 6310, está autorizado o táxi via Alfa reportando antes da Juliette. E Alfa reporta antes da Juliette, 6310. Voo 6-1-3, decolado 2202, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, 6-1-3, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, voo 6-1-3. Voo 6-1-3, contato radar na decolagem, voo 360, perfil Arthur Enel. 360, voo 6-1-3. Alfa antes da Juliette, 6310. Poxa, 6310, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06 do Pátio 1. 06 Pátio 1, 6310, autorizado. Sou 3662, livre de restrição, desça para 2013, livre final e LS3, posso estabilizar. 2013, livre LS3662. 1500 pés, quando no ideal de descida, ou ir na proa da rotatória, ponto visual com a 7. Ajuste em Salvador 1013 padrão. Está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi India, ponto espera do 10. Chama a torre 118.95, o ajuste de altímetro no 013. Fique apenas atento ao arbóis da Avianca, finalizando a entrada no gate 06. Negativo, estamos visual com o colega, vamos praticar via Pátio 1, 118.95, gol 1825. Muito obrigado. De nada, boa noite. No 13, o presidente vai elefa. Elefa, gol no meio ou no 13? Salvador, muitíssimo boa noite ao gol 1825. Estamos prontos no ponto espera da 10. 1885, boa noite. Autorizado Liares decolar, pistão 10, vento 130 graus com 7 nós. Livre em área e decolada 10, gol 1885. 1-3, chame Recife 1288, alternando 1-2-6-0. 288-260, voo 1-3, boa noite, bom trabalho. Realmente, bom voo. Obrigado. Estabilizou localizador e tá visual, 3662. 1-3662, completa final e LSX Rei, chama Torre Salvador 1-8, decimal 95, bom voo. 295, obrigado. 885, decoladas 1-0, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, uma boa noite. 1-3662, no meio 510. Não temos tráfego de conhecimento do controle no setor adjacente. Reporte não através de Paripe. Ouvido ao fono. 1-3662, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Um ajuste é padrão. Autorizado pouso, 1-0, com 1013, o TAN 3662. Lua Breda, Breda Lit, Bridge, e o nível é o 360, 885. Lua Leda, Leda. Hoje boa Leda, Leda Bridge, 1885. Controle Salvador, boa noite, voo na 398, descida 1-5-0, informação uniforme. Voo na 398, aciona identificação, disparo 50, prodigo. Para 50, confirmando para 8 espaços. Boa de Duna. Salvador, é o voo no 398. Voo no 398, desça o 050, voo e direto Duna. Delta, uniforme November Alpha. 050, direto Duna, voo no 398, graças. Na 3662, no solo zona 3, direita, solo 121, decimal 9. 2 e mais 2. Salve Salvador, boa noite. 3662, até lembrou. TAN 3662, está autorizado táxi via Alfa, GIA, exposição 01 do Pat 1. Alfa 701, Pátio Ono, 3662. ONU 398, livre de restrição, desça para 3.000 pés, 1.013 o ajuste. 3.000 pés, 1.013, do ONU 398. Alô, Salvador, Xenero 6310, informação uniforme, visualização para Recife. O Xenero 6310, está autorizado Recife, nível de voo 350, da sala 10, com a curva à esquerda, na saída Pucra, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle Salvador, opere 119. Décima 8 e o transponder 5571. Gente, o Xenero 6310 está autorizado Recife, nível 350. De Aperuísk 58. Decola 10, curva esquerda na Puca Caju. 198, controle e transponder 5571. O 6310, portão 612. O Xenero 6310, o protegimento está correto. Chame pronto, pushback, estacionamento. Amaral 6310. Duna 398, controle. 398, pequeno desvio, já está retornando a Duna, uma formação, ok? Entendi. Alô, gol no 601, autorização Galeão. 398, para informação, tráfego 10 horas, 11 milhas, no rumo oeste, passando 4.500, parou no 1.500 pés. O décimo mantém. Vai manter o desvio por mais quantas milhas? Então já retornou, já está na proa de Duna novamente. Tem o tráfego no ticket. É, te desça para 2.013. 2.013. Controle Salvador, boa noite. Passaredo 2224, formação uniforme. Passaredo 2224, boa noite. Oceano identificação, desça para 4.000 pés, proa de Itape. Ok, voa Itape o Passaredo e vai descer para 4.000. Uma 601, não está pronto, cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Vai decolar 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 10. Após voar a SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rosa. O controle Salvador opera em 119, décima 8, e o seu transponder será o 5471. Então, está autorizado 360, Perzulu 10, decola com curva direita, Nadael, Leda, Bridge, após tem Lúvito e Barbacena, seguindo a rota, controle 098, transpondo 5471 no voo 601. Voo no 601, no controle operem 119, décima 8, chama pronto, putback Sarmento. Sete, olha aí. Batamos Rondô Charlie X-ray controle. Tranquilo. Somente para informação agora, a aeronave posição de 3 horas, meia dúzia de milhas no rumo nordeste, passando 3 mil para 2 mil pés, um Boeing 737-700 da Gol. Conhece de Gol para trás. Autorizado o reboque, a princípio até a saída do parque 3, me reportará para ingresso no parque 1. Tá ok, obrigado. Localizador e avistando gol no 398. 398, completa final do Torre 118.95. 118.95, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Robert Charlie, que tem controle? Avisou com tráfego na final da 10? Negativo. Gente, da presente eu vou voar para a final da 17. É, vou aproveitar a 17, eu vou voar. Travado, gol no 398. Gol no 398, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 398. Charlie, que você visou com o 7? Ainda negativo, senhor. Sim, está presente a torre para ingressar no circuito de tráfego 118.95. 118.95, obrigado. Torre Romeu Charlie 6. Sim, reposta estabilizada. Tudo controle, vou ingressar na final da hora 7. Oi, chame na final da 17, o meu Charlie, taxi. Boa tarde, no 398 no solo, aos 28, libera na direita, 1219 ao solo. 219, 1398, vai. Boa. Charlie, que você com a 17. Sim, 14? Charlie, que seja visual com a 17. O Romeu Charlie XA, tráfego avistado, livre o pouso na 17, o vento 10 graus 089. Livre o pouso na 17, Romeu Charlie XA. Do Charlie XA, Republic November, encontra-se em posição para ingressar no pátio. Vai manter a posição no pátio 3, irá um Boeing da Gol taxiar para a posição, para a posição 09 do pátio 1. Após o Boeing passar o senhor, está autorizado o ingresso no pátio 1 até a posição 10. Ok, obrigado. O Gol 398 está autorizado a ingressar a Juliette para a posição 09 do pátio 1. Livre ingresso ao, Juliette para o 09. Charlie XA no solo ao 3-2, vai para Panga. Backtrack autorizado pela pista no 7, até a bata, reporte livrando. noite, tá 3162 para Uniform, autorização 370, Natal. Botão 3662, a informação em curso é a Uniform, por gentileza, White Copper. Saída com o Felipe. Afirmativo, comandante. Passarei tá no lock, visual cabeça. Completa final, torres 118, decimal 9. Chama a torre, 118, 95, até já, obrigado. Torre, boa noite, eu passarei do... Tá numa longa de 9 milhas estabilizada. 7, passarei 2224. Baixou e travou o transporte. Mais alguns minutinhos, a gente já baixa o trem, ok? Ok, então continue na final, chame com o trem baixo travado. O ajuste é padrão. 7, padrão, passarei 573. 3662 da Santa Sente, autorizado Natal, 370 nível, decola da 10. Curva esquerda, poucas e pares, segue via Upper Zulu 10 até Natal. 198 controle, 5573 no transporte. Rotão 3662, o contentamento está correto, estamos pronto para o pushback acionamento. Bem, obrigado. Passarelo externo, baixado travado, passarelo. Pouso autorizado 910, passarelo 2224. O vento é de proa, com 7 nós. 7 livre pouso, passarelo. Salvador, TAM 3258, boa noite, formação uniforme. TAM 3258, 370, Fortaleza, está pronto, cópia? TAM 3258, pronto, cópia. Estou autorizado, Fortaleza, nível de voo 370, vai decolar da 10 com curva esquerda na saída Monmouth, transição Fruti, via UPSU 19. Controle Salvador, PL 119, décima 8. E o transponder 5574. TAM 3858, Fortaleza, nível 370. Decolo 90, saída Momo, Froti, Apresulou 19, Opaba, Abucu e direto Fortaleza. Controle 119, décima 8, transponder 5574. O TAM 3858, contagiamento está correto, chame pão, tubo, chibeca, estacionamento. Tô amarelo. Boa noite, solo, 6310, Oxené, posição 06 para o pushback acionamento. Oxené, 6310, está autorizado para o pushback acionamento, chame para o nosso táxi. Chamar lá para o táxi, 6310, obrigado. passarei 2224 no solo 39 e direita 1219 solo. A direita 1219 passarei. Solo passarei do 2224. Passarei 2224, estou autorizado para seguir o táxi Vieta Sui Alfa e Kilo, parte 3, posição 06. Alfa Kilo, parte 3, passarei. Fugol 1889, está autorizado Galeão. O nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Upzulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador opera em 119.8 e o transponder 5576. O 989, o protegimento está correto, estamos prontos para o chibé de treinamento. Estamos ao grão do Charlie Serra, 31 de novembro, terminou o push. Boa noite, obrigado. Quente de nada. Salvo Salvador, TAM 3858, pushback acionamento no 3. O TAM 3858, aguarda autorização de efetuar pushback acionamento. Aguardando. Táxi, OCNR 6310, 146, aborda alternada natal com 2 horas e 30 de autonomia. 6310, está autorizado táxi via Fátio 1, táxi India, Montserrat 10. Chame torre 118 decimal 95. O ajuste de altímetro no 0 no 3. Apenas para confirmar, 46 a bordo? Afirmativo 146, 19895, ponte pela torre, 0 no 3, pátio índio, 63 no 0. Gente, grata, bom voo. Cachorro 1601, pushback acionamento no pátio 3. Ação, deixa para o nível 050 na chegada à margem. Ajuste o altímetro 1093. 258, fica atento ao Airbus da Avianca que passará a retaguarda após estar autorizado. Se o auto tiver funcionamento, chamando o pronto táxi. táxi Gol no 601, 139 a bordo, 2h50, alterna Campinas. 310, ponte para frente. Boa noite, Chanel 6310, decolagem autorizada, da 1-0, o vento é 120 graus, 079. Alinhamento de decolagem, Chanel 6310.